Tá, beleza, ano. LS, não, não, zero, vou 230. Ano 230, complete sinal LS, S-Ray, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Zero avistado, com motorizado pistoma zero, vento variável com 2 nós, pista molhada. Tranquilo, motorizado pistoma zero, programa 230. Continua 6250, acione identificação, via chegada Bomed 1, desça para nível de voo 050, o ajuste no 097. 3663, ponte 0, pronto. 3663, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, 3663. Decolador 3-4, chama o controle Salvador no 20 decimal 8, bom dia. 08, bom dia. Controle, bom dia, TAM 3663. TAM 3663, contato radar, via saída Sanvuno, suba para nível de voo 340. Salve a 340, poderia voar direto Leda? Autorizado Leda, TAM 3663. Grato. Hotel Foxtrot Bravo, uniforme no 45, livre acionar, reporte táxi. Reportar, convencionado, pronto para o táxi, Foxtrot Bravo, Canal 6250, desça para 2000 pés, o ajuste no 097 autorizado, afinal ele é S3 responsabilizado. 2000 autorizado X-Ray, ajustado no 097, acho que vai responsabilizado, acho que vai. PAN 3663, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 12835 ou 1251, PAN 3663, boa. 63, com duas condições de ingresso decolagem sem parada, Airbus da companhia, final de 10 ligas. Vente autorizado, alinhar e decolar sem parada, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Autorizado, decolagem imediata no zero, 63, no zero. Papá Romeu, Fox Trot, Bravo, uniforme, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Papá para o cruzamento da pista 1 a 7. Papá, reporte para o cruzamento da 1 a 7, Fox Trot, Ocean 6250, complete final de Satisfaction, minha torre, frequência 118, decimal 95. 295, até daqui a pouco. Bravo, informe, autorizado cruzamento pistão no 7, prossiga Taxiway Quebec, Mike na Lima, mantenha a posição, chame solo Salvador em 121, decimal 9. Quebec, Mike na Lima, aguarda, chamando solo em 121, decimal 9, Bravo, informe. Bravo, informe, Salvador, 6250, avistado, pouso autorizado. Pistão no zero, vento variável com 2 nós, pista molhada. 6250, autorizado, pouso, pistão no zero, chiné, 6312, decolar 246, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, chiné 6312, obrigado, bom trabalho. Correio 6250, poderia apenas confirmar a totalidade da pista de problema? Firmo, pista no zero operando em toda a extensão. Ania 312, bom dia, contato radar via saída Puca, suba para nível de voo 350. Bom dia, via Puca, suba 350, Ania 312. 6250, no solo 49, eu liberei a Vedex e Golf, chame o solo Salvador em 121, décimo 9. Chené 6312, aguarde coordenação com o Recife. 6312 autorizado, direto Aracaju. Boa noite, Aracaju, 6312, muito obrigado, senhor. Meu foco de lado bravo informa autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Vento do vento vai alinhar e decolar, vamos zero, foco de lado bravo. Salvador, bom dia, gol 2179. Salvador, o Papa Romeu Foxtrot, Bravo Informe, decolado da 1-0, no perfil da Momo. Foxtrot, Bravo Informe, contato radar, via saída Momo, suba para o nível de voo 360. Atenção para o 360, perfil da Momo, Fox, Bravo Informe. Xané 6312, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, alterne 2025, Xané 6312, boa. Boa. Charlie, bom dia, Azul 2780, com a Vitor. Azul 2780, bom dia, Sony, identificação. Luna, Prode e TAP, para interceptar a chegada, bom médio 1, reporte para a descida. E TAP, Jano Del, 2780. Desça para nível de voo 050, ajuste no 096, Azul 2780. 050, 2780. Bom dia, autorizada, linha de decolar pistão no zero, vento variável com 2 nós. Linha de decola variável com 2, 63, do nono. É 6311, decolar 257, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Oceané 6319. Oceané 6319, bom dia, contato radar via saída Salvador, suba para nível de voo 360. 360, Salvador, acerta, posso voar para a Gileda? Autorizado, Leda, Oceané 6319. Valeu, obrigado, minha sessão. Oi, Salvador, o Fox Bravo em Flame. Prossiga. Seria possível dar presente, voar direto destino, ajudaria a gente a evitar algumas formações também? Confirma para o ideal para destino, Foxtrot Bravo Uniforme? 298. Não foi possível copiar, confirma. Para o ideal para o destino seria a 298, senhora, 298. Autorizado, direto ao destino, Foxtrot Bravo Uniforme. Afirmativo, Fox Bravo informa, vai voar direto Serra November Delta, Céu Grato. Brasil Uniforme, chame o Centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 126.85, 125.45, Foxtrot Bravo Uniforme. Você poderia coordenar pelo menos 319 na proa de morte, por gentileza? Seria uma proa ideal para tirar algumas informações aqui na frente também? Continua 319, na ciência, aguarde coordenação. Aguardar, obrigado. Na minha 319, submantenha nível de voo 340 e voe direto Motiva. 340, voando Motiva, 6319, obrigado. Adorno 2780, evitando mais uma formação. Azul 2780, prosseguir. Você voa Adorno, senhora? Vou evitando algumas formações. Autorizado, direto do Uno, azul 2780. 6311, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2835251, 6311, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, 3896, informação Vitor, em descida para 150, na sua escuta. 3896, acione identificação, via chegada Bomed 1, desça para nível de voo 050, o ajuste no 096. Ok, identificou, está ciente da Vitor, está descendo via para o 050, Bomed 1, tá, 3896. Azul 2780, desça para 2000 pés, o ajuste no 096, autorizado, afinal ele é X-Ray, responsabilizado. 2000, reposto estabilizado, 2780 no X-Ray. Salvador, gol 2171, posso ter 1-0, pronto. O 2171 autorizado a linha de decolagem, no 0, vento variável com 3 nós. A linha decola no 0, 2171. Controle, o K3896 após BOMED vai manter a proa por 5 milhas para evitar a formação na altura esquerda. K3896, ciente, após o desvio, voo direto Duna, desça para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 6. E após desvios, voa Duna, mini 16, 3 mil, 3896. Beleza, 2780. Azul 2780, complete final em FX-Way, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia, 2780. Bom dia. Lógica Golfo, informe, bom dia, prossiga. Atualizado, reposta no ponto de espera da Papá para o cruzamento. O Papá Tango Oscar Golf informa. 171, decolado ao 12, chame o controle de Salvador 120, decima 8. 308, boa. Então, bom dia, azul 2780. Voo 2171, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voo Leda. Após 2000, voa Leda. 3896 da Tanta, plano Duna, descendo 3000. 3896, sente, desça para 2000 pés, autorizado, afinal, LSX-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado, e LSX-Ray, reporte estabilizado na 10386. Lógica Golfo Uniforme autorizado, cruzamento pistão no 7, prossiga Quebec, Mike na Lima, chame o solo 121, decimal 9. Azul 2780, a torre. Conforme solicitado, vai informar visual, 2780. Visual com campo, 2780. Azul 2780 avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento variável com 3 nós. 2780, livre pouso. 2780, no solo luz 16, ao liberar via Tex Eco, chame solo Salvador, no 2119. 219 à direita, 2780, forma predominante, vento de cauda, todo procedimento. Gente. Controle 23896 da TAM, estabilizou ILS-XA e pista 90. 23896, completa a final do procedimento ILS-XA e pista 90 de Salvador e chama a torre 118-95. 2295 a torre, então 3896, obrigado, daqui a pouco. Na escuta da torre. Ativo na sua escuta agora, passando o marcador para o trem checado. 3896, reporte visual com campo, informa uma camada na final da 1-0, vento para cheque 300 graus com 4 nós, pista úmida. Ciente, reporte visual, 3896 da terra. Avistou com 1000 pés, tá? 3896. Censa 3896 avistado, pouso autorizado. Estão no zero, vento 290 graus, 5 nós. Ok, livre pouso 3896. Controle Salvador, 1094, informação Victor. Uno 094, aciona identificação, voe direto Duna, desça para 3000 pés, ajuste Uno 016, Salvador. Direto Duna, 3000 pés descendo, 1094. Thank you. Controle de solo de Salvador na escuta. Salvador, bom dia. Confie me chamar na torre. Por favor, me confirme a frequência do solo. 121.9. Obrigado. Lula 230, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 290 graus, 049.